Tango Victor Kilo Delta, report to cancel your IFR route. Yes, thank you. Tango 919, chame contra recife na frequência 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. 2835, 251, azul 6919. Estabilizado, 3560. 4560, complete aproximação, chame torre na frequência 118.95. 43367, cancelada as instruções em pelo, desça para 2000 pés, o ajuste na 093, autorizado a olhar essa da pista na 0, repasse estabilizado. 2013, está autorizado, é forçará. 3367. We are now reaching 0802, request chance to for VFR, to proceed with VFR, request to find your X2 on about 6-2 through there. Move with the kilo jet, confirm your heading. Yes, heading that right direct to Paris. And request chance to VFR now to proceed the short and easy. Retango Vita Kilo Delta, IFR rules cancel 2027, descends 1,500 feet, cleared by the Paripi. Okay, the proceed descendant to 1,500 direct to Paripi. Então 3560, autorizado pouso piscão no zero, vento 170 graus, 02 nós. A 3193, chama Centro Recife, na frequência 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. Com Recife 128, decimal 35, 251, OTAN 3193. Foi Salvador, boa tarde, o Gol 2065, tá bom. O 2065, boa tarde, autorizado. Alinhar é motivo, está no zero. Gente, nem passei. 2065, não no zero. Utilizar 3367. 3367, complete aproximação, chame torre na frequência 1 ao 9, decimal 95. 2895. O 9166, desça via para 2000 pés, ou existe no 093, autorizado ele a sequência da pista no 0, reposta estabilizada. Desce para 2000 pés via, e chama estabilizado na 8-10, gol 9166. Olá, pistão na 0, vento na 7, 0 grau, 03 nós. Decolagem, 2065 na gol. Salvador, o TAM 3367, a 4 milhas da cabeceira, boa noite. Agora 3367, autorizado para uso pistão no 0, vento calmo, ajuste ao tempo no 0, no 3. V3 autorizado para uso na 10, 3367. Gol 2065, decolado aos 32, chame o controle, 120, decimal 8. 208, boa noite. Gol 2065, contato radar na decolagem, suba a via saída São Bono para o nível 360. Via 360, 2065. Sete no solo, os 34, ao livrar a próxima direita no 219. 219. Tango Victor Kilo Delta, contact Tower, no frequency 118, decimal 95. 918-95, please. Hey, go ahead, sir. 1895, thank you. Commodore Tower, good evening, Papa Tango Victor Kilo Delta. We are now passing the 2500, we have a diffuser inside. Papa Tango Victor Kilo Delta, clear for approval to final runway 17, send the by land appearance. Roger, approve it to approach on runway 27 and 17 and stand by for land. Tango Victor Kilo Delta, please expedite for number 1, runway 17. Roger, number 147. Expedite, okay, are you able to expedite? Yes, yes, yes I do. Tango Victor Kilo Delta, clear to engine runway 17, wind 160 degrees, 03 knots. I clear to land on runway 17. Azul 591, autorizado em área de decolar, pistão no zero, vento 180 graus, 04 nós. Autorizando a linha e decolar, tuba 5 chame o centro Recife na frequência 128.35, terna 125.1. Recife 12835, negativo 251, 2065, boa noite. PLS, gol 1966. Gol 1966, completo de aproximação, chame torre na frequência 118.95. 1895, gol 1966. Por ano 66, ajuste no 0 no 3, guarda utilização de pouso, informe tráfego pousando pista auxiliar, papa alfa, tango 4, aguarde instruções para pouso, gol no 66. Aguarda gol no 66, precisa de toda extensão? Afirmo. É. Vento 150 graus, 03 nós. Livre pouso 1 a 0, gol 1 a 66. Azul 2591, decolado aos 40, chame o controle agora na 208. 208. Fazendo Victor Kilo Delta, level de 40, clear backtrack, confirmo o Ipa. Azul 2591, decolado para o 1 a bravo. Azul 2591, no contato radar na decolagem, subavia sai da coral no Bravo para o nível 160. Deixa uma coral. Azul 2591, após 2 mil pés autorizado coral. Após 2 mil coral. Sala 42, direita 121, desceu 9. Direita 219, abre. Salvador, 4206 da Azul, boa noite, aproxima-se ponte Pera da 10, pronto para decolagem. Azul 4206, autorizado, aliás, decolar, pista 10, vento 160 graus, 02 nós. Lima, decola 10, 4206. Avisamento de caçal, dessa vez chegada dessa para nível de voo 060, ou existe na 063. Salvador, boa noite, vou 1966, descendo via para o 150, informação Yankee. Controle Salvador, boa tarde, descendo 0019, Yankee da Yankee. 9099, vai. 1966, sua identificação, dessa via chegada do Mediano para o nível de voo 050, ajuste na 013. Frente, descendo via, confirme para quanto? Para o nível de voo 050. Para o 050, na 013 ajuste. Então, 9019, acione identificação, dessa vez chegada da Mediúno para o nível de voo 060, ajuste na 013. Esse é o 060 no 013, está decidindo, na 019. Azul 4206, decola 249, chame o controle 120, decimal 8. 208, até a volta. Controle de Salvador, Azul 4206, decolou, Puca. Azul 4206, contato radar na decolagem, subavia saída Puca para o nível de voo 350. 350 via Puca, o 4206. Papa Romeu, Charlie Alfa Kilo, acione identificação. Mantenha a autoridade de chegada do MED 1, rua de Salvador 1013, aporte no lugar de descida. Boa noite, acione 6210. Acione 6210, acione identificação. Você vê chegada do MED 1, inicialmente para o nível de voo 120, rua de 013. Desce via somente até o 120-6210, se identificou. Salvador, o voo 966? Sim. A aeronave que está procedendo nosso, no circuito de tráfego número 2, está a que distância nossa aqui? Nós temos que fazer voa direto para a Gol, porque nós temos a pressurização alterada, temos que descer um pouco mais tarde. Portanto, nós estamos um pouco alto para o nosso profile de descida. Eu estou solicitando a distância da aeronave que está seguindo a gente, aí, a número 2, se ela tiver a distância de 5 a 10 milhas, poderia, talvez eu necessite uma órbita para me adequar à altura do procedimento, ok? Antigo 1966, aeronave número 2, está atrás do senhor 270 milhas. Então, 27 milhas. 27 milhas. Ah, eu acho que dá então. É, nós vamos descer só uma rocha para perder altitude. E a posição fica no seu critério. Tem condições de fazer na posição estável? Temos. Tem, para estar com rocha, para a gente. Entende? Até Romeu Charnel Paquilo, autorizado a subir até 4 mil pés, o ajuste na 013. Paquilo 10, 0013, Charnel Paquilo. 6210, autorizado a subir até nível de voo 070. Salve 70, 6210. Azul 4206, controle. 206. Após a posição Jamo, está autorizado voar na proa do Romeu Fox 018. Oh, é isso? Jamo, né? Após Jamo, Juliette Alfa Mike Oscar, autorizado Romeu Fox 018. Certo, Jamo, Romeu Fox 18. Obrigado. Voo 9966, autorizado a subir até nível de voo 090. 090, 966. É 143, 227 para 2509. 202-50 agora, 6143. 4206, chama centro Recife, na frequência 125.45, alterna 126.85. Recife 2545, 126.85, obrigado, teletorno. Para 2209. 2209, 6210. Voiduna, desça para 2 no país, o ajuste na 013. 2000, 1 no 013, desça o ajuste na 013, desça 019. 1966, tráfego 11 horas, 10 milhas, rumo nordeste, com Alfa 321, passando nível de voo 080, desça para 2 no país. Certo, 1966. Tenar 6210, reautorizado a cidade para nível de voo 110. Sim, então vai manter o 110, 6210. Tenar 321, autorizado de área decolar, pista 10, vento 150 graus, 039. Deixa de bola, 6210. Charlie 321 no... tem condições de efetuar o rotate após a Foxtrot? Gente, a Aeroflot pediu para perguntar ao piloto e solicitar, se possível, após a Foxtrot, devido à obra que foi feita na pista, okay? Se possível, sim, efetuar o rotate após a Foxtrot. Mas para que observar? Não, para evitar a degradação do, da área que foi feita a obra, ok? Do solo. Tá legal, vamos ver aqui dentro do circuito que dá para ter que coordenar. Ok. Obrigado. É 143, já 27 para 2209. 220, 9660, vamos lá, 66. 9660, vamos lá, 66. 070, 9660. Xené 6290, atualizado se até nível de voo 090. Xené 90, 6290. Acionei 63114, acionei indicação, dessa vez chegada boa mais de 1 para o nível de voo 090, o ajuste no 093. Negativo, tá com aqui, autorizado. Rio 070, 966. Luna 966, mantenha. Lateral 070. 6143, desça para 3, meu pai, só ajuste na 093. 3.000, com ajuste padrão, 6.1.3. SM6210, vetoração para sequência médica, curva esquerda na proa 010, limite radial 290 de Salvador. Esquerda, 090, limite 290 de Salvador, né, 290. Após a Foxtrot, o rotate? Sente, o decolagem foi 2100, chama o controle agora no 20.8. Xené 6143, retorno da descida para o nível de voo 050. Vai para a descida 050, 6143. Bruno 966, desço para 4.000 pés, logístico no 063. 4.000 pés no 063, 966. Azul 2591, serviço radar encerrado, passando posição coragem, chama controle de na frequência 120, décima 1. Xené 321, no contato radar na decolagem, suba via saída arborando para o nível 360. Arborando 360, está mantendo 90. Xené 6143, vetoração para sequenciamento, curva direita na proa 270, o limite lá 10 milímetros da proa. 270, não entendi o limite nessa proa, quanto tempo? 10 milhas. 10 milhas, 6143. Luna 966, 20 milhas oeste de Salvador, sua navegação na proa de Duna. Proa de Duna pro Luna 966, confirme? Afirmo. Sente, proa de Duna, 966. Controle o 0909, está autorizado, INS? Afirmo. O 0909 está autorizado, INS? Meia 143, curva de imediato proa, curva direita proa 330. 330 de imediato, 6143. Visante de aceptar o ENS? Afirma, está 909, reposta estabilizado. Bom, reposta estabilizado, 909. Controle 6290, ainda mantendo 90. Espera o nível de voo 060. Confirme se foi para o 6290. Afirma, se não é 6290, espera o nível de voo 060. 060, 6290. Viana 9662 para 2 mil pés, autorizado ILS, é o que saiu da pista no zero, já está estabilizado. 2 mil pés, portaria estabilizado ILS, abono 966. Estabilizado ILS 009. Fernando 009, complete aproximação, chame torre na sequência 198, decimal 95. 295, boa, tá na 019. Corre, boa noite, tá 909, estabilizado ILS. Tá 909. Ajuste altímetro no 0 no 3, autorizado pouso pistão no 0, vento 1,70 graus, 0,2 nós. Livre pouso e o ajuste é no 0 no 3, está no 0 no 9. Apenas confirmando a pista operatória de suspensão? Afirmo. Graças. A gente mantém o 060, o sinal 62 com o 0. E a gente vai passar o lock? Afirmo, ela está passando com a gente, a última vez está sendo interceptada. Chamar 6143, agora 21 milhas noroeste de Salvador, uma navegação na altura de Duna. Quando Duna, 143 do Chané, desce para 3 no país, o ajuste no 0 no 3. 3.143. O Chané 612 no 0, autorizado desce para 4 no país, o ajuste no 0 no 3. 4.013, 612 no 0. O Chané 621 pode voar elétrico ou controle? Chané 321, autorizado elétrico. Obrigado. Metro 1142, Chané 2, para nível de voo 060. 060, Chané 6143, reduz o voo 7 para 200 nós. A seguir tráfego 12 horas, 8 milhas. Um Bravo 737, passando 3 no pés, desce para 2 no pés, com 200 de ground. Gente, já estava mantendo 210, está reduzindo um pouquinho mais, então 6143. Ler 6210, curva direita na proa 080. Direita proa 800, 6210. Moraes? Não, Machado. Quilo, alteração para sequenciamento, curva esquerda na proa 015, o limite radial 270 de Salvador. Curva à esquerda, proa 015, limite radial... qual é o radial? Radial 270 de Salvador. 270 radial, que é da fatura. Para levantar aqui, o busco para 3 no pai, o ajuste na 013. Estabilizado, Bruno, 966. Bruno, 966, completa de aproximação, chame torre na frequência 198, decimal 95. 198, 900. Chanel 6143, desce para 2 mil pés, autorizado ILS X2 da pista no zero, repete estabilizado. 2000, autorizado ILS X2, repete estabilizado, hoje 6143. Chanel 6210, está agora 21 milhas oeste de Salvador, uma navegação na proa de Duna, e desce para 3 mil pés, o ajuste na 013. Direto Dona, 3 mil pés, 6210. Décima 9. A Fox chama o solo, tá? 90, bora lá. Olha pra cima. Estaciona 6314, desce para nível de voo 050. 050, 6304. Lua 966, atualizado pouso pistão no zero, vento 1,50 graus, 0,2 nós. 966, autorizado pouso pistão no zero, vento no 50 graus, 02 nós. Autorizado pouso no zero, gol no 966. Autorizado ILS 6210. Chame 6321, chame Centro Recife na frequência 128.8, alterna 126.0. 1288, 1260, falou Chame 6321? Afirma. Certo. No localizador, tem um campo à vista e o tráfego à frente também. A gente compete a aproximação, chame Torre na frequência 118, decimal 95. 295-2-6-1-3, boa. Chamei 6314, autorizado Vaduna. Presente Duna, 6314. Atingido 50, mantém. Quando na proa de Duna, autorizado Vaduna se depara 2 mil pés. O ajuste na 03. Na proa de Duna, 2.013-6304. Chamei 62190, reduzo o 7 para 180 mais. Placa do Medusa do Mineiro da frente, um Alfa 320 com 170 de ground. Eu já estou com 180, senhorita quer que reduza mais? Reduza para aproximação, chamei 6210. Gol 966 no solo 09, libere na Foxtrot, chame só 121 decimal 9. Liberação, Foxtrot 219, no 966. Coxiné 6143, autorizado pouso pistão no 0, vento no 60 graus, 02 nós. Pouso autorizado no 0, Ocean 6143, vento 160, com vento? 160 graus, isso, 02 nós. Obrigado. Uma tela facil, inicialmente uma tela 3 no país. Uma tela, tela facil. Essa é a facil. Fiz veteração com voz esquerda na proa 055, mas está por ser autorizado interceptar o localizador. Voz esquerda 055, autorizado localizador pela faquila. Belezada, 6210. Estacionei 6210, compete aproximação, chame torre na frequência 118, decimal 95. 895, 6210. Boa noite, Oxenar 6210. Oxenar 6210, ajuste no 0 no 3, aguarde pista livre. É 6304, vale informação, tráfego 9 horas, 5 milhas, mesmo rumo, um papo Alfa 34, mantendo 3 no país. 6304, seguinte. Ligando, agora solo 219, Oxenar 6143. Oxenar 6210, autorizado pouso pistão no 0, vento no 60 graus, 03 nós. Livre pouso na 10, 6210. 2076, control. Video level 160. Squawk identification, send 4006, KNH 1013, via Bonferrazzo. Bonferrazzo descending altitude 4000 on 1013, Condor 076. Salvador, boa noite, airport show 021, down level 160, speed 300. Airport Go 021, Squawk Ident, descend via Bonferrazzo, pet level 060, KNH 1013. KNH 1013, descend via Bonferrazzo, down level 60, FTL 021. Número 63, 04, estabilizado. Estacionamento 314, complete aproximação, chame por na frequência 118, decimal 95. 18954, obrigado, boa noite. Muito boa noite, o TAN 9096. É 9096, sua identificação. Desce para nível de voo 050, voando ITAP, um ajuste na 013. ITAP 050 na 013. Papa Robert, olha para aquilo, desce para 2000 pés, autorizado já se foi da pista na 0, reposto estabilizado. Autorizado 2000 pés, olha para aquilo, estabilizado no curso, ILS X-Ray da 10. Excelente, o reposto está sendo bem. Eu terei ideia na estrela para aquilo. Poxa, né, M3-104, autorizado para uso do pistão no zero, vento 150 graus, 02 nós. Livre pouso, 90, 6304. Boa noite, 69, a sua identificação, dessa vez chega da Bons para nível 070, ou existe na 013? Na 013, via chegada Bons até 070, boa noite, 69. Celha Faquilo, confirma velocidade. Celha Faquilo, mantendo 1209. Então, condições de manter presente velocidade até o externo? Afirmativo. Dente direto, completa aproximação, chame torno na frequência 118, decimal 95. A gente completa aproximação, continua 14, 118, 95, Celha Faquilo. Na 013. 1013, bom médio 1 até o 050, o 9094. Aperto. No 03, cuja aproximação número 2 para pouso. A gente prossegue com o número 2, olha para aquilo. Se olha para aquilo, informa que está em condições visuais, a intenção é abandonar e ingressar na base direta da 107, se você. Sete, aporte para o cancelamento das regras. Depois darei, mais à frente. 2-1-3-1-4. Azul 7, 1-2-1-9, vou chamar 3-1-4. 2-1-9-3-1-4. Melhor Faquilo, para o cancelamento, solicita ingresso na base da pela direita da 1-7. QR Charlie Alpha Kilo, regra de instrumento cancelado azul no 8, baixo pela direita, reporte ingressão no final da 1-7. Já darei o final da 1-7, o Charlie Alpha Kilo. Salvador, é o azul 27 número 2, aproximando do ponto de espera da 1-0, pronto. Azul 27 no 2, 3 horas de área de decolar, pista no 0, vento variável, 0-3 nós. Autorizado a linha de decolar, vento variável, 039, 2712. Está 9-0-6, espera nível 050. 050, 9-0-6. As canceladas de instruções em ETAP, deixa para 3 mil pés, ou existe na 0 na 3. Nível de restrições até 3 mil pés, 23, 90. Quilo final, pista 1-7. Charlie Alpha Kilo, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 1-7, vento 1-5-0 graus, 0-3 nós. Gente, pouso autorizado, pista 1-7, Charlie Alpha Kilo. Para 2 na 10, 1 existe na 0 na 3, autorizado ele é sexuído da pista na 0 e repete estabilizado. 2 mil pés, 3, chama na estabilizada, X-ray, 9-0. Will you confirm request 208? Afirmo, 2-0-2-1-8. 4,000 feet, NH1013. 4,000 feet, NH1013, down 4,000 feet, NH1013, confirma o pátio. Alpha Kilo, 2-2, confirma o pátio. Noite, azul 2712. Azul 2712, contato radar na decolagem, suba a via saída Conde para nível 1-7-0. Saída Conde, 1-7-0, azul 2712. Conduzir 076, contact power na frequência 118.195. Fala aí, Sérgio, por favor. Salvador 3367, ponto de espera da 10, pronto. Tá, 3367, mas tem ponto de espera. Now we'll come to 076, good evening, established 10. Hello, 076, 21013, clear strand runway 10, wind 140 degrees, 03 knots. Clear to land 10, come to 076. 0909, FL 021. Brazilian 21, Vector Start Station, by heading 215, your limit to the localizer. Heading 215, localizer is the limit, FCAL 021. Atingiu 80, 90, 04. 04, autorizado descida até nível de voo 060. 060, 90, 04. 0869, descida até nível de voo 050. 050, boa noite, 69. 021, send 3000 feet, can it 1012? 3000 feet, that's 1012. Send China for kill, boa noite. É 3154 Guard. Repete 021, traffic 11 o'clock, 8 miles, north eastbound, Alpha 321, maintaining 2000 feet. Traffic inside, FCAL 021. É 3154, essa é a identificação do serviço chegada da BMAD 1 para o nível 070, o ajuste no 013. 070. Bumed 1, o ajuste 1003, o 3154.